casa tá uma crack house. As garrafas lembram fases do passado, trazem frases de uma má fase, como recados de náufragos. E eu desacreditado, leio o e-mail de um fã em crise, dizendo que ia correr igual a mim, vendendo na esquina até o dia de mandar o mundo se fuder embora dali. Ah, que saudade do que eu nunca mais vi no fundo dos meus olhos. Será mesmo que eu me perdi pelos meus caminhos tortos? Eu tô cheio desse vazio, poluído por corpos. Eu não sou daqui, minha alma é livre, eu não me comporto. Eu quero minha fé de volta. Eu, 10 anos atrás, eu tenho saudade. Será que eu consigo lembrar daquela fé no fundo dos olhos de um velho eu, de um jovem sonhador? Que eu acho tudo inútil. Nossa melhor versão é puro ego, fútil. Uma luta contra o mundo pra fazer parte do mundo que cê luta contra o quanto é tudo vudo. Eu devo tá errado, eu sou comunista e curto carros. Eu quero vencer e faço amizade com fracassados. Eu quero ser amada assumindo quando amo pra caralho. Eu não amo igrejas, quero amar Cristo. E sempre foi assim, mas agora tipo, eu sinto falta daquele moleque zica, devoto da santa ignorância, um moleque insano. Inspirado no irmão que me vendia droga, eu vendia droga pra uns cara que vendia drogas. E queria rima no fone dos cria, como se cria o vírus na empresa que vende a vacina. Eu, 10 anos atrás, eu tenho saudade. Será que eu consigo lembrar daquela fé no fundo dos olhos de um velho eu, um jovem sonhador? E é real que incitam guerras pra vender as armas, ocultam a verdade pra vender mentiras, as cartas. Os ricos são os donos do estado, que ainda são os filhos dos senhores de escravo, que dizimaram os índios, compraram os revolucionários ou mataram em nome de um Cristo como o de Bolsonaro. Ao contrário, um que não tem amor, ao contrário, tudo deturpado. Ingenuidade minha, né? Queriam a Rockefeller no Brasil, olha a minha fé. Meus irmãos não fecharam o secundário, deixaram de ser réu primário e já eram pais. Ou tiveram que segurar um barraque, já era paz. Um a um, ficaram pra trás, eu segui a estrada como um sobrevivente de guerra ou de guerras. Eu quero aquela fé sem miséria. Eu, 10 anos atrás, eu tenho saudade. Será que eu consigo lembrar daquela fé no fundo dos olhos de um velho eu, de um jovem sonhador? Eu. Uma frase muda o fim do filme. Salve meu chapa. Uma timeline, acordo com essas frases, essa ideia me persegue. Essas frases no trânsito pelo corredor, eu e minhas neuroses. Ninguém tá doando amor e do que trouxe é paz, outra dose. Admito toda a verdade absoluta, é uma fraude, embuste, outro engordo. Enlouqueci, mas já era tarde, não deixei terminar a frase, só deixei ir. Vaguei, paguei caro, sem grana, acordei cedo. Às 8 no trampo, ainda lido com drogas nesse trampo do centro. Dividido um café com um mendigo em trapos, que canta versos que eu vivi no outro mundo. Momento, pra lembrar a fé que viu no camarim, imagens que falam de mim noutro tempo. É mais profundo então, sem julgamentos vãos, frases de motivação, cada um na sua luta. Esse irmão, vida na lata, luta nessa situação. Sinto que preciso ir, 2 anos sem ver meu moleque. On a love for bread, céu, assiste a série, se é um filme. Eu tô tipo Constantino e dando médio em hist. Uma frase muda o fim do filme, à frente a morte. Não ser uma fraude, abutres aplaudem sobre o sol forte. Exalta a humildade, só a vida manda ser forte. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. São tantos caminhos, tantos desvios. Você pode perder o sentido. Uma frase muda o fim do filme. Uma frase muda o fim do filme. Mas é interno o maior labirinto. Cê tá ligado bem, amigo. De volta ao motivo. Não. De volta ao motivo do motivo. Mil voltas no mundo. Em buscas e buscas. Depois mais mil voltas. Em círculo, um círculo, um cerco de insanidade. A fim de recuperar o que cê já tinha no início.